Bianca, você tem algum tipo um exercício, um ritual antes de entrar no palco, assim, quando você faz teatro, ou então quando a gente entrar em cena, existe isso? Exercício vocal a gente faz, aquece, mas aí são vários exercícios, né? E o famoso merda, né? Que todo mundo sempre se dá antes de entrar no palco, é o merda. A gente fala merda uns pros outros, é isso? Merda. Tipo, ok, então merda pra vocês dois. Merda pra nós. Tá bom. É, muito bem. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje aqui comigo, pela primeira vez desde o segundo episódio da primeira temporada, Carlos Merigo! Olá! Eu sou o Carlos Merigo. Ô, Guga, não tô no segundo, não tô no primeiro, não? Como assim? Eu inaugurei essa. Eu abri esse negócio aí, cara. Ah, é verdade, porque o primeiro episódio é o primeiro episódio secreto, é verdade. Tem razão, ah, tem razão. Então, você tava aqui. De volta então agora, Carlos. Muito bem, obrigado, viu? Sempre um prazer. Tá, que eu tava ouvindo aquele último que eu participei, uhum. Que eu quero muito fazer de novo aquele jogo lá, 7 cliques para as estrelas. Ah, é verdade, é verdade. Você fez isso quando a gente fez o GugaCast Origins, verdade. Isso, exatamente. Aquilo foi emocionante. Desde então eu penso diariamente. Bom, e você já ouviu as risadas dela aqui, Bianca Castanho, que é uma estrela, pela primeira vez. Foi um clique pra uma estrela, Carlos. Um clique e ela tá aqui. A gente tem uma estrela, um protagonista de novela aqui no Google. A gente chegou lá, cara. A gente vai aparecer nessa casa essa semana. É. E aí, gente, prazer estar falando com vocês. E tô até curiosa pra saber que jogo é esse, porque eu não sei. Tô por fora. Então, o jogo vai ser uma surpresa. Mas, Bianca, na verdade, tudo isso é uma armadilha. Eu te trouxe aqui porque eu quero que Entendi. Você me responda. Eu não vou nem antes de ir pro jabá, pro jogo, eu quero que você me responda 4 perguntas. Quatro perguntas. Ixi, vamos lá, na pressão já, vamos embora. Na pressão. A primeira, por que você armou pra engravidar do Gui? 2, por que que você não cuidou do bebê e perdeu o bebê? 3, por que que você armou pra parecer que a Nanda te jogou na escada? E 4, por que que você chantageou a Bia? Gente, faz... que rápido. Na verdade, porque o Gui era apaixonado pela Nanda e não pela Valéria. Há 16 então, anos que eu quero fazer essa pergunta. Aí a Valéria armou a gravidez pra ter, achar, doce ilusão de achar que o Gui ia ficar com ela porque ela estava grávida. E aí ela perdeu o bebê jogando vôlei. Então ela armou essa, fez a Nanda empurrá-la da escada pra fingir como se ela tivesse perdido o bebê naquele momento e a culpada teria sido a Nanda. E a Bia sabia de tudo, porque a Bia era a melhor amiga da Valéria, então ela chantageou a Bia, entendeu? Não, isso eu já sabia de tudo, porque a Bia desmascarou você. E nada disso aí é novidade. A Bia foi que me entregou no final das contas, exatamente. E você teve o que merece, é por isso que você tá aqui nos Estados Unidos, sem o Gui. E foi a minha segunda, a minha última cena da Malhação foi entrando num avião. Eu, e, né? E tipo, chorando na janela, assim. Então, tipo, estou aqui nos Estados Unidos agora. E, então, sabe o que é legal? É que eu assisti essa temporada de Malhação. E, foi. E eu só fui perceber que era você que tava. E você já tinha até me falado, mas eu só fui perceber que era você. Porque tem muitas temporadas, né? E eu só fui perceber que era você naquela temporada. Hoje, quando eu fui fazer a pesquisa aqui pro podcast, eu falei, caramba! Mentira! Agora que eu entendi. Cara. Tipo, eu assisti a Valéria. Você. É. É porque eu sou muito ruim de rosto, assim. E mudou o cabelo, pra mim, é outra pessoa já. É, e o que mais a gente faz é mudar o cabelo nessa profissão, né? O cabelo, a gente tem que desapegar o cabelo, porque sempre muda. Então, e você esteve num dos momentos mais brilhantes da televisão brasileira, que foi a inauguração do Gigabyte. Você tava lá, em pessoa. Inclusive, eu cantei no Gigabyte. Olha aí, eu cantei uma música da Marisa Monte. No karaokê do Gigabyte, parabéns. Parabéns. Exatamente. Bom, a Bianca vai contar a história da carreira dela pra gente e explicar como... Ela vai dar uma aula aqui de explicar como você pode ser protagonista de novela em algumas lições. Mas antes tem um monte de jabá pra fazer aqui. Eu tô com muita pressa, vou fazer rapidão aqui. Seguinte, então, como eu sempre falo, temporada vai acabar e vocês precisam mandar e-mails com histórias de Natal e Carnaval. Natal é pro nosso último episódio, o próximo episódio é o último episódio da temporada. Ele vai acabar e a gente só vai voltar no Carnaval, então mandem histórias de Natal e Carnaval pra cartas@gugacast.com, a gente já tem um monte de história legal, mas ainda dá tempo de mandar a sua. Coloca o tema da história no subject, no assunto do e-mail, que você tem mais chance de ser lido. Sacou? Sacou, Carlos? Já mandou sua história? Saquei. Muito fácil. Outra nova regra, se você não pedir expressamente pra gente ler o seu nome, a gente vai substituir o seu nome, possivelmente por Arnaldo, talvez por Carlos. Ok, Carlos? Ok. O Bianca, é super comum. Eu permito também. Tá bom. Então, depende da história, não sei. Lá no Braincast, Carlos, quando o Braincast para, A gente nunca sabe quando ele vai voltar, né? Ele para, ele tira férias e aí ele volta. A gente sabe que ele vai voltar no Salve by Salve, foi assim, eu e você sabemos disso, mas é segredo. Agora, a gente nunca faz, isso não é revelado. Aqui no GugaCast, o episódio vai parar, a nossa timeline vai parar, mas lá no grupo secreto a gente tem mini GugaCasts todo dia, não é toda semana. Todo dia, a gente, e durante essa pausa, durante as férias, a gente vai ter um programa só de comentários, a gente vai ter a volta do programa de conselhos, a gente vai ter jogos com assinantes, vai ser tipo a colônia de férias do tio Guga, sacou? Nossa, que legal. É, e assim, pior, ter conteúdo pra todo dia não é pra qualquer um, não, hein? Então, não é pra qualquer um, Bianca, é só pra quem é VIP, exclusive. É só pra você e pra Ana Maria Braga. É só... Não, não é isso. É só para os assinantes do GugaCast, que são VIP, Exclusive, Executive, Business Class, Preferred, Reserve, Top, Golden Black, Platinum Gold, Piano Black, Red Velvet, Classic White, Priority Guest, Mastermind, assinante do grupo GugaCast. É só você ir lá em apoia.se/GugaCast e você se torna um assinante. É meio complicado, mas você vai conseguir. Beleza? Aqui, muito bom. Você sabe, Carlos, que a gente devolve para a comunidade aquilo que nos é dado aqui no GugaCast. Então, toda semana, A gente indica um outro podcast. Você vê que esse é o primeiro podcast que a Bianca ouviu na vida dela? Ah, é? Não, e o pior é que é verdade, sabia? Ela ouviu. Gente, eu confesso que eu sou meio lesada, entendeu? Tecnologicamente, da atualidade, eu sou meio... Eu vivo meio de antigamente, sabe? Então foi, realmente. Mas foi o Bianca, primeiro podcast. Tem, eu entrei nesse mundo agora. Você não tem Spotify aí no seu celular? Se eu disser que não, você acredita? Ah, olha, aí realmente a barreira de entrada tá muito grande. E agora... Vou baixar hoje o Spotify. E tá agora bom. A gente também tá lá no Deezer, Merigo. Olha só. A gente tá lá também. Mas então, eu vou indicar mais um podcast aqui pra você, Bianca, e pra todo mundo que nos ouve. Tá bom. É o Corações Peludos. Conhece, Carlos? Conheço. O Corações Peludos é um podcast feito pelo pessoal lá do Papo de Gordo. Papo de Gordo é um portal que fala de saúde, comportamento, tem um monte de conteúdo lá e tal. E esse é um podcast, é um dos podcasts que eles fazem, o Corações Peludos. Eles falam de cultura pop, mas a diferença deles é que eles não são igual o Carlos Merigo, que é fanboy de todas as coisas Toy Story. Eles simplesmente não se emocionam muito com as coisas. Então, e isso é legal, né? Porque quando a gente fala de cultura pop, geralmente todo mundo é assim, né? Eu gosto da Marvel, e eles não têm muito isso. Pelo contrário, por isso que eles falam que eles têm os Corações Peludos, e por isso que eles falam que esse programa é o programa onde os unicórnios vão para morrer. Ai, que horror. Ai, ninguém chora, então. Vou ter que ouvir para ver. É demais. Eu participei de um episódio lá, onde a gente tá falando de Stranger Things, mas eu até não achei os corações dele peludos demais nesse, mas tem um de How I Met Your Mother, cara, que foi o primeiro que eu ouvi, e os ânimos se exaltam, cara, nem começa a brigar no final, é maravilhoso, tem que ouvir. E lá, nesse episódio de How I Met Your Mother, o coração ficou peludo mesmo. Procura lá no Google. Você chora dos filmes, cara, você não combina participar com esse podcast. Pois é, eu achei que eu tava sendo mais peludo do que eles, inclusive. Gente, eu choro até em comercial de margarina. Choro e choro com tudo. Então, eu vou querer que você fale mais sobre chorar, sobre se você chora de verdade ou qual é a técnica. Tá depois. Bom. Tá Mas bom. Antes, acabou o jabá, acabou o podcast, a gente vai pro jogo, a gente vai pro nosso jogo e eu tenho um jogo surpresa pra vocês. Vocês acham que estão preparados, mas eu trouxe algo muito melhor. Olha só, dando golpe. Ai. Não, pra melhorar mais ainda, a gente tem uma vinheta nova, porque o jogo é novo. Caio, põe aí a vinheta de lamentação de vinheta nova. E na sequência, a vinheta do jogo, que é... Podcast ou novela mexicana? Muito bem, não é mais time do SBT, então. Não, é isso? Não, podcast ou novela mexicana, é porque a gente trouxe um especialista em novelas aqui. Gente, é o meu universo, tá entendendo? Vou acertar tudo. Eu me preparei, eu estudei, eu vi o GugaCast antigo, vi todo o catálogo de filmes do SBT, que é há 40 anos mesmo. Você tinha que ter visto as novelas do SBT, não os filmes. É verdade, olha aí. Focou errado. Porque o Guga me enganou. Achei que tinha dado uma puta, não deu. Então, a gente trouxe aqui... Mas eu também não sabia. A gente trouxe aqui a Esmeralda, a Cristal... qual é o nome da outra protagonista? Só faltou a Rubi pra eu fazer a Trilogia das Pedras. Trilogia eu das fiz Pedras. A Cristal, a Esmeralda e eu fiz a Clara de Canavial de Paixões. A Clara! Foram as três que eu fiz no SBT. A Clara de Canavial de Paixões. Agora você... A Pícara Sonhadora não era você? Não era eu, era outra Bianca. Era Bianca Rinaldi, eu sou Bianca Castanho. Ah, ok, saquei. Mas tem gente que confunde a gente, entendeu? Entendi. acham que eu fui Paquita, porque a Bianca Rinaldi foi Paquita e eu nunca fui Paquita, entendeu? Aí já chegou até repórter me perguntando, quando foi a época que você trabalhava com a Xuxa? Eu falei, não sou eu. Bom, agora você tem que mostrar o seu conhecimento da história das novelas da Televisa, porque eu vou falar aqui um título e vocês têm que adivinhar se esse título, eles são todos verdadeiros, é uma novela mexicana ou é um podcast. É. E eu já vou dar a dica que os podcasts também são em espanhol, esses podcasts que eu escolhi aqui, tá? E quem começa? O Carlos Merigo vai começar pra ele dar o exemplo, porque ele já participou das outras vezes, então fica mais fácil pra Bianca poder pegar. Eu vou falar um título, você tem que me dizer se é um podcast ou é uma novela mexicana. E, na sequência, se você acertar, você ganha um ponto. E se você acertar sobre o que ele é, você ganha dois pontos. Tá bom? Ah, muito bem. Agora eu tô achando que essas regras estão ficando justas, hein, Guga Mapa? Então vamos lá. Ah, eu esqueci de avisar que a última rodada vale 1 milhão de pontos. Lógico, sempre. A gente perde tempo até a última rodada. É, exato. A gente foca só na última. Então vamos lá. Primeiro título, tá? Cartas de Amor. Cartas de Amor? Podcast ou telenovela? Putz, aqui pode ser os dois, né? Eu acho, eu vou, como você já me falou antes, Gustavo, eu vou talvez não tão óbvio. Eu acho que é um podcast. Ok. É um podcast, como diz o nome, super simples, né? Onde as pessoas com saudade daquela rádio AM, né? Em Guadalajara. Isso. É verdade, porque o podcast é espanhol, muito bem lembrado. Onde o locutor fala, né? Fulano de tal, Carlos Augusto das Neves mandou este recado para Maria Joaquina. Carlos Augusto de las Neves. De las Neves. E é simplesmente isso, é um programa simples, mas de coração, emocionante, onde as pessoas enviam cartas de amor com algum locutor de voz aveludada. Como só existe nos países latinos. Leia essas cartas de amor. Tipo um Julio Iglesias. Isso, pode tocar Julio Iglesias no fundo, olha só. Acho que é a trilha sonora básica do Cartas de Amor. Enquanto o locutor está lendo as palavras, toca um Julio Iglesias de fundo. E é isso aí. Isso é o contrário dos corações peludos, entendeu? É a antítese. Cartas de Amor é onde as pessoas se emocionam. Bianca, você acha que é um podcast ou é uma telenovela? Podcast ou telenovela? Eu acho que é um podcast. Uhum. Só que eu acho que é ao contrário das cartas de amor. Eu acho que é um programa de divórcio. E aí é uma baixaria, um querendo pegar as coisas do outro, aquela coisa jogar na cara, aquela coisa toda. E de vez em quando surgem as cartas de antigamente de amor. Sim, tipo, antes de quebrar o pau pra revelar que uma vez na vida eles se amaram. Tipo um Geraldo. Exato. Tipo assim, lavar roupa suja, entendeu? Eu ouviria esse podcast. Eu acho que é isso. Eu também, vamos fazer esse podcast. Eu não só ouviria. E a trilha sonora pode ser um sertanejo, daquele bem sertanejão. Não, pode. Tem que ser. Não, não pode, porque é espanhol. Não pode? Não. Tem que ser uma cúmbia. Então, o que é o sertanejo deles? É uma coisa, sei lá, não sei como que se chama o sertanejo deles? É o Julio Iglesias. Ok. A trilha sonora então é a mesma. E vocês dois erraram. Eita! Cartas de Amor. Eu, inclusive, eu não peguei as descrições deles em português. Tá em espanhol, eu vou ler em espanhol. Cartas de Amor é uma telenovela mexicana que se transmitiu por El Canal 4. De Telesistema Americano de Televisa em 1960. Oh. Com episódios de 30 minutos de duração. Tá, ó, nota 10. É uma novela tão velha que eles nem explicaram do que se trata. Entendi. Só a data e é isso aí. E onde passou? Mas é isso, os dois erraram 0-0. Agora é a chance de desempatar. Vamos e, ver. Bianca, agora você começa. Tá bom. Essa sua descrição vai ter muito a ver com o que eu vou falar aqui. Porque o título do próximo podcast ou telenovela é Divorciadas. Divorciadas. É um podcast ou é uma telenovela? E agora? Acho que é um podcast também. E aí, é isso aí. É pra falar sobre a vida pós-casamento. É o mesmo podcast que você tinha descrito antes. Cartas de Amor. É um recomeço, entendeu? Não, eu acho que esse sim é mais positivo. Já quebraram o pau, não tem mais lavação de roupa suja. Acho que é o recomeço das mulheres que estão solteironas. Então, elas estão contando qual é o lado positivo da vida de estar separada, de estar divorciada. Esse seria um podcast maneiro também, hein, Carlos Merigo? Dá então, a dica aí pra Juliana. Né? Vamos fazer? Porra! Tudo que fala de ideia de podcast, a gente pode fazer. Viu? Carlos, você acha que é uma telenovela ou é um podcast? Eu acho que é uma telenovela onde mulheres divorciadas... Só que elas, não foi aquele divórcio amigável, né? Foi um divórcio que terminou com quebradeira, né? Então elas resolvem se vingar e elas formam uma equipe equipada com metralhadoras e granadas até os dentes. Onde elas resolvem se vingar dos ex-maridos. Você tá tentando salvar outras... Isso, e libertar outras mulheres que estão presas em casamentos fracassados. Essa novela que você pensou aí é brasileira, cara. 4x4, chama. Eu acho que provavelmente foi a última novela que eu assisti. Que foi uma cópia de Divorciado. Um plágio. Então, lógico, tudo que você pensar de telenovela brasileira já foi feita no México. Exatamente. Então, olha, dessa vez o Carlos acertou. Porra, Bianca, que decepção. Pois você não estudou direito. É uma telenovela americana que se transmitiu por um dos canais de telesistema americano Oi Televisa, em 1961, com episódios de 30 minutos de duração. E ela foi protagonizada por la actriz de cine Ariadna Welter. Foi a primeira novela da Ariadna Welter, porque ela fazia cinema antes, sacou? Sim, saquei. Okay. Eu quero saber, Guga, se a trama tem alguma coisa a ver com essa ideia brilhante que eu acabei de colocar aqui. Eu não sei, porque também é muito velho e eles não falam com a trama. Mas eu acho que provavelmente sim. Ou isso... Como a gente não tem certeza, ele merece só um ponto, vai. É, exato, merece só um ponto. Mas... Ou eu acho... Mas com certeza... Não, eu vou dar 2 pontos pro Merigo pelo seguinte. Porque com certeza uma delas usa um tapa-olho. Seria perfeito. Ok, 2-0 pro Merigo. Próxima rodada. Poxa. Merigo, você de novo. Bianca, vamos... Eu vou me recuperar. O próximo título é El Amuleto de Yendor. Nossa, El mãe, como amuleto, é isso? El Amuleto de Yendor. Yendor, eu acho que é um lugar, não sei. Yendor, com Y. É o amuleto. Se bem que a pronúncia disso aqui deve ser Yendor. É o amuleto de Yendor. Você tá pregando peças, hein? É o amuleto de Yendor. É uma telenovela? Telenovela? Ou é um podcast? Olha, eu falaria de cara que seria uma telenovela, mas eu vou aqui trabalhar com as estatísticas, com a matemática nesse programa. Como até agora foram 2 telenovelas, certo? Eu poderia muito bem fazer 3, você sabe que eu sou capaz disso. Ah, não, acho que não. É tipo o goleiro quando vai pegar pênalti, né? Sei. O cara pula 2 vezes pra um lado, ele errou. Agora vai pro outro. Na próxima, pula pro outro. É isso que eu vou fazer. Você vai escolher o lado. Isso, exato. Então eu acho que é um podcast. E é um podcast ficcional onde um grupo de, não de homens, mas de garotos, né? No estilo de Goonies, assim, eles se unem para recuperar o amuleto de Yendor, né? Uhum. Que fica próximo ali da Terra-média, na Nova Zelândia. Uhum. Só que, como é uma, como é uma cópia... Na Nova Zelândia, americana. Como é uma cópia de baixo orçamento. eles estão fazendo isso ali na cidade do México mesmo, numa montanha. E o podcast é sobre isso, eles contam essa história desses garotos aí, aproveitando todo esse lance de nostalgia, né, Stranger Things e tudo mais, desses garotos que precisam recuperar esse amuleto. Em busca del amuleto de Yendor. Isso. Ok. Voltado para o público millennial, tá? Ok, muy bien. Bianca? Agora eu vou falar que é uma telenovela, e o nome é El Amuleto, né? É o amuleto de Yendor. É o amuleto de Yendor. E aí, é um menino que nasceu e foi abandonado pela mãe quando nasceu. E a mãe teve que abandonar porque não tinha condições de criá-lo. E aí deixou um amuleto com ele. E durante a novela ele perde esse amuleto. Mas ele sabe que aquele amuleto é o único vínculo que ele tem de encontrar a mãe dele. Então ele passa a novela inteira procurando o amuleto para tentar reencontrar a sua mãe verdadeira. Eu vou dar um ponto pra Bianca, porque... Lógico. Porque... Que emocionante isso. Primeiro por isso, e segundo porque El Amuleto de Yendor é um podcast. Mas, Essa novela que ela falou certamente existe, só que com outro nome, então... Eu tô merecendo. Tá com pena de mim, né? Você tá com dó de mim. Não, tá não, não, você mereceu. Não, você mereceu, porque mas agora. Eu tô sendo criativa, agora, pelo menos. Agora, né? Agora você mostrou o seu conhecimento de telenovela. Exatamente. É a Amuleto de Diandor, de los criadores de Sinfone e Punto e Aparte. É a Amuleto de Diandor, é um podcast mensual onde tratamos tanto assuntos de actualidade como aqueles temas de sempre. Nossa. As opiniões são... Cara, é muito bom pra aprender espanhol. Não se trata, portanto, de um noticiário, mas sim de nosso ponto de vista, ponto, sobre os temas mais candentes. E também temos uma sessão divulgativa sobre inteligência artificial. Esse podcast é maravilhoso. É por isso que chama... Resumindo, ela é sobre resumindo, tudo. Resumindo, o nome não tem nada a ver com nada o assunto. Nada a ver. Mas é. Fiquei decepcionado. Mas o Carlos Merigo ganhou um ponto porque ele acertou que é um podcast e a Bianca ganhou um ponto porque ela, de fato, descreveu uma telenovela pra gente. Então agora... Então estamos 3-1. 3-1, Bianca. Agora é a hora de você recuperar, hein? Aí, saí do zero, pelo menos. Tá bom. La Lista Negra. La Lista Negra. Lista Negra. É um podcast ou é uma telenovela? E agora? Eu acho que é um podcast. Um podcast. Pra falar sobre... a lista negra do... todas as pessoas que estão devendo no mercado, todas as pessoas que... um podcast do Serasa. Todas as pessoas que já traíram os seus parceiros, então tudo que já cometeu assim vai pra lista negra e eles colocam com a boca no trambolho, entendeu? tá aí uma boa oportunidade pra gente propor um branded content pro SPC. Olha, a gente pode fazer um podcast, não é? Onde não a gente é? Lê a lista das pessoas que entraram. E arrumar inimigos, né? Também. E ser perseguido. É. Mas a galera ia andar muito mais na linha. Com medo de aparecer. Olha aí. Cara, é rentável, entendeu? A ideia mais sustentável de podcast que já foi criada. É. Enquanto o cara, SPC, não, enquanto o cara não pagar, vai... você não tira o nome dele do podcast. Genial. É isso aí. Vamos lançar, gente. Se não existe, a gente lança agora. Eu vou dar mais um ponto pra Bianca. Tô gostando disso. Tá ficando emocionante na última rodada. Ai, ai, ai. Carlos, é Lista Negra. É um podcast ou é uma telenovela? É uma telenovela. Uhum. Que, inspirada pelo sucesso de filmes de Quentin Tarantino, como Kill Bill, uhum. eles resolveram fazer a versão mexicana dessa uhum. história. Então você tem... Como que é a noiva em espanhol? La novia. Novia. La novia. La novia. La novia, ela tem a sua lista, onde ela precisa matar todos os seus inimigos que bateram nela enquanto ela ainda estava grávida. Acharam que ela tinha morrido, mas ela sobreviveu. E ela vai cruzar todo o México, a América Latina. Um pouquinho mais, pode andar um pouco mais. Pega um avião e vai até o Paraguai, conectando já com outro jogo, podcast ou filme do SBT. E onde ela vai encontrar lá o... Como pode ser? O Bill no México, que nome que pode ser? Guillermo. Guillermo. Tá bom. Guillermo. Guillermo é o último. E onde ela vai matar ele com os 5 pontos que explodem o coração. Nossa. É o coração. Isso. Uma trama bem original. Os 5 pontos. Explodem. É o coração. É o coração. Isso aí. Parabéns, Carlos. Parabéns, cara. Na verdade, a Bianca acertou dessa vez. É um podcast. Oh! É um... Virou, hein? É um reportero que investiga o assassinato de uma mulher mientras viajava a bordo do lujoso iate Ulisses. Olha só. Eu não entendi até se é verdade. Nome do, até o nome do iate Ulisses. Ulisses. É, eu não entendi se é ficção ou não, mas é maravilhoso. 10 anos antes... El iate salió de Puerto Vallarta com grande quantidade de passageiros ricos. É o viaje Eu vou receber fala tanto... Vallarta. Eu vou receber tanto hate mail da galera que fala espanhol. É o viaje inicial de Ulises. Pretendia iniciar um negócio de viajes turísticos com os passageiros del iate com potenciais clientes. Agora já me perdi completamente na ideia. Mas é um mistério, é um crime. Eu não entendi se ele é verdadeiro ou não, mas eu certamente vou ouvir Lista Negra. 2 pontos pra Bianca, porque ela acertou que é um podcast, porque ela deu a ideia do podcast do Serasa, e 0 pontos pro Carlos Merigo. Agora a gente tá 3-3. Tá empatado. A gente vai empatado pra rodada final, que vale 1 milhão de pontos. Hein? Emocionante, putz, é emocionante. Tudo... Emocionante. Agora é 1 milhão. Então, isso. Agora essa vai ficar difícil. Vai ser difícil pra vocês. Eita. O nome del título é Los Hermanos. É uma novela, telenovela ou é um podcast? Sou eu, né? É você. É você. Los Hermanos? Los Hermanos. É uma telenovela baseada em fatos reais, de um grupo de barbudos que está na faculdade, resolvendo, pensando o que vai fazer da vida. Provavelmente é uma faculdade de comunicação. De humanas. Então, é de humanas, sem dúvida nenhuma. É uma faculdade de humanas, provavelmente é sociologia ou filosofia. Esse grupo de homens, garotos, jovens ainda, né, barbados, nessa dúvida do que fazer da vida, estão, de repente, no bar da faculdade, né, pensando, e passa uma garota. E o nome dessa garota era nada menos que Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Júlia. E aí eles disputaram, eles disputam o amor e a atenção da Ana Júlia. E isso que a telenovela Los Hermanos vai contar. Ai, ai, ai, maravilhoso. Tá aí um bom papel pra você, Bianca. Viu? Eu poderia fazer a Ana Júlia. Eu já vou deixar a dica aqui pro pessoal da SBT que tá ouvindo. Isso aí. A Bianca é a melhor candidata pra interpretar a Ana Júlia. Isso aí. Bianca, Los Hermanos, podcast então, ou telenovela? Eu também acho que é uma telenovela. Só que eu acho que é outra sinopse. Eu acho que é a história de amor de um casal que se apaixona, vive um amor intensamente louco, apaixonante, e depois descobrem que são irmãos. Que são irmãos, puta que pariu, muito. E muito aí. Você tem muita manha. E aí é aquele caos, né? Exatamente, porque aí ou o pai que traiu e engravidou a mãe da outra que não sabia, então eles descobrem depois que estão apaixonados que eles são irmãos na vida real. Cara, Los Hermanos. Maravilhoso, eu vou dar um ponto pra Bianca. Por conta da descrição. Bem. Mas vocês dois erraram. Ih, ninguém ganhou 1 milhão. Vocês dois erraram. São 2 totems da internet. Noel Ceballos e El Hematocrítico. Mano a mano, sabendo lo que mejor saben hacer. Ser muy graciosos e analizar cosas. É isso que é o podcast Los Hermanos. Ninguém ganhou 1 milhão de pontos, mas a Bianca ganhou 1 ponto. Parabéns, Bianca, você é campeã. Oba! Foi um ponto de diferença, tá vendo? Foi apertado, né? Foi apertado. Não foi 1 milhão. Perder de 1 milhão é pior, né? Foi emocionante, mas como o último capítulo de telenovela. De Los Hermanos. É. E foi justo, né? Porque essa criação de tramas, né? Realmente foi feita de forma brilhante. Foi assim. Brilhante. Foi, como termina essa novela, Bianca? Conta pra gente o último capítulo. É porque eu já vivi, né, esse universo mexicano. Então é isso aí, gente. É, deu pra perceber. Como que termina? Como que termina? Eles se separam e aí ela depois descobre que tá grávida. E aí ela fica arrasada, tipo, como eu vou ter um filho do meu irmão? Só que no final das contas, o pai revela que ele não era o pai verdadeiro dela também na vida, entendeu? Ah, que a mãe também tinha tido um outro twist. Caso. E aí eles podem ficar juntos e viveram felizes para sempre. Mas vai ser esquisito. Eu gostei, mas vai ser esquisito esse juntos para sempre, né? Porque eles meio que acostumaram com a ideia que eles eram irmãos por um tempo e agora ficou meio bizarro. Não. Que é a graça. É a graça, vão... graça do... Perdeu. E eles se casam em Acapulco. Se casam lá no lugar do amuleto, como é? Ele é o amuleto de... É lá o amuleto... Esqueci, peraí. É lá na minha cidadezinha. É o amuleto de Endor. E aí eles vão casar lá em Endor. Ok. A Bianca tá mudando hoje agora nesse momento de carreira, né? Ela vai virar roteirista dessa cara. Trabalhar por trás das câmeras. Se tem alguém da Televisa ouvindo a gente e não tá com raiva de mim pelo espanhol, contrata aí a Bianca, porque porra. E a gente tá aqui no lugar da Televisa, né, gente? Vamos combinar que é só nos contratar. Que a gente faz roteiro. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou até criar uma camiseta. Só com um tema de telenovelas americanas, pra colocar lá na nossa loja de camisetas, mitoucamisetas.com.br/gugacast. Tem um monte de camiseta lá. Tem a camiseta do Ar de Rainha, Jeito e Malandro, a camiseta com os nomes capeta, a camiseta do Extreme Medieval. A gente fez na semana passada um jogo do que você prefere de tratamentos médicos medievais. Foi terrível. Foi terrível. Eu nunca mais vou fazer isso. Mas se você lançar de temas mexicanos, eu vou comprar todas. Vou lançar uma camiseta. Essa semana vai ter lá, mitoucamisetas.com.br/gugacast, a nossa camiseta mexicana. Ok? Isso aí. Vamos pra história? Ok, vamos. Bianca, agora sim, como é que você chegou pros seus pais e falaram assim, não, eu vou largar a faculdade e você é uma atriz? Você então, foi expulsa de casa? Como é que você fez isso e não foi expulsa de casa? É que pelo contrário, desde que eu me entendo por gente, tipo assim, que eu me lembre, tipo 5, 6 anos, eu já falava que eu ia ser atriz. Sabe aquele negócio de questionário? No Sul tinha, não sei se em São Paulo tinha questionário que vai pra casa, assim, toda responde um monte de coisa. Aí falava profissão, eu dizia atriz. Sonho, ser atriz. Não sei o quê, morar no Rio e ser atriz. Sempre. Sério? Sempre falei que eu ia ser atriz. E tudo que tinha dentro da minha área, na minha cidade, porque eu sou de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, eu fazia, eu desfilava, eu cantava, eu fazia comercial. Eu fui a Xuxa Mirim de Santa Maria. Olha a conexão com a Xuxa aparecendo aí. Tá vendo? As pessoas acham. Meu sonho era ser Paquita quando eu era criança, só que hoje em dia não mais. Aí quando me perguntam se eu fui Paquita, eu falo, não, gente, eu já comecei direto como atriz. Não, você já começou direto como a Xuxa. Você foi, tipo, pro topo. Como a Xuxa, exato. Como a Xuxa. Eu fui até em Chegada do Papai Noel em estádio, receber o Papai Noel que a Xuxa fazia. Eles faziam no Rio Grande do Sul e me chamavam. Eu que recebi o Papai Noel. A Xuxa fazia o show pras crianças. Cara, e aí Xuxa também Mirim. Fui Miss, fui rainha do carnaval de Santa Maria, infantil. Rainha infantil então do carnaval. Não foi um choque pra minha família, entendeu? Pelo contrário, eles sempre me levavam pra cima e pra baixo, porque eu gostava disso e queria fazer assim. Só que aí na adolescência eu fiquei tímida, coisa que eu nunca fui durante a minha infância inteira. E aí eu resolvi procurar uma profissão pra fazer vestibular e não sabia o que fazer, porque eu nunca pensei em outra profissão, além de ser atriz. Uhum. Aí eu resolvi fazer fonoaudiologia. Ah, isso você tava na escola normal, assim. Aí depois dessa carreira brilhante infantil, onde você foi Xuxa Mirim, Rainha do Carnaval, aí você tipo, teve uma vida normal na escola. Tive uma vida normal na escola. Que não era múltipla escolha. Não era múltipla escolha. Okay. E aí eu, na época de fazer vestibular, o primeiro ano eu rodei porque eu zerei a redação. Eu nunca vou esquecer isso, gente, porque a redação, o tema era sobre o Tiririca. Só que, é porque o Tiririca naquela época tava, né, bombando, só que falava sobre o Tiririca, mas era uma outra, tinha que, uma contracapa que explicava realmente o tema, e eu escrevi sobre o Tiririca. Então eu, como tipo assim? Assim, eu tenho um trauma do Tiririca, porque eu zerei a redação, porque eu escrevi sobre o Tiririca, tinha o Tiririca numa folha, e na outra eu tava explicando porque que estava acontecendo, e você só leu a primeira folha e saiu escrevendo sobre o Tiririca. Eu só li a primeira folha e eu escrevi sobre o Tiririca, eu rodei porque eu zerei a redação, porque eu tava era com pontuação. Era época do Florentina? Exatamente. Cara, se fosse comigo, eu ia escrever 30 linhas de Florentino, Florentina, Florentino Jesus. Eu faço isso, eu acho. E aí eu tava fazendo só cursinho, fiz um curso em Porto Alegre, que o diretor da oficina de atores da Globo foi dar esse curso, e a minha mãe me matriculou nesse curso. Falou, porque meus irmãos já moravam em Porto Alegre, falou, fica lá, faz esse curso que você sempre gostou, não sei o que, eu fiz o curso. E aí me ligaram da Globo, quando eu já tinha passado pra fonoaudiologia, tava cursando fonoaudiologia, e a Globo me ligou pra eu ir pro Rio, porque eles estavam com meu material por causa desse curso que eu fiz em Porto Alegre, que a minha mãe me matriculou, e me chamando pra fazer o teste pra oficina da Globo, que a oficina da Globo, eles sempre estão fazendo essas oficinas. meninas, porque eles querem pessoas novas para as novelas. Então é um curso que eles oferecem para preparar os atores. Cara, peraí, Abrão, você tem noção como essa história poderia ser a sinopse de uma novela? Tem, porque tem. Você é a menina do interior, que a mãe acreditou, menina tímida do interior, matriculou você num curso na capital, você foi lá, fez o curso, fez mais nada, e a Globo te ligou. Exatamente, eu não me esforcei pra mais nada, só fiz o curso, inclusive eu falava oi e ficava vermelha, porque eu sou meio gringa, alemoa, branca, ela, e eu falava oi e ficava com vergonha, ficava vermelha, mas fiz o curso e foi realmente, era, né, acho que era o destino pra eu ir realmente pro Rio, porque aí eu fui pro Rio, fiz o teste, passei. Aí tranquei a minha faculdade de fonoaudiologia e cursei o curso, que eram 4 meses lá no Rio. E aí eu nunca mais voltei. Aí eu realmente falei, é isso que eu quero, é isso que eu gosto mesmo, que eu sempre quis. Aí entrei pra faculdade de teatro lá no Rio e comecei a fazer testes, me chamavam pra testes e eu passei em Terra Nostra. Foi minha primeira novela na Globo. Caramba, então tipo, a primeira novela foi novela das 8. Começou nas cabeças, né? E foi uma novela importantíssima, assim, da história, né? Foi, porque ela era cinematográfica e tal. Foi muito bacana, era uma novela muito bem produzida mesmo e foi um super sucesso na época. E tem gente que acha que eu comecei em Malhação, mas eu comecei em Terra Nostra. Eu fazia Florinda, que era uma italianinha, e depois que me chamaram pra fazer Malhação. Mas eu comecei mesmo em Terra Nostra. Mas quando você fez Terra Nostra, como é a sensação? Porque assim, eu e o Carlos aqui, a gente foi trabalhar em publicidade. Quando a gente começou a estudar e tal, o nosso sonho era trabalhar em agência. Chegar numa agenciona, uma agência que ganha prêmio e tudo mais. E o primeiro dia, fala aí, Carlos, você fica deslumbrado. Você fica, yes, eu estou aqui, eu cheguei aqui. Você nem sabe o que fazer. Como é? Agora, imagina a novela, que você chega lá, tem estúdio, tem câmera, tem diretor, ator famoso, celebridade. Tinha, como é que é o nome da protagonista lá? Era Ana Paula Arósio. Ana Paula Arósio, ela tava lá. Ana Paula Arósio e o Thiago Lacerda, que fizeram o casal protagonista. E como é isso? Como é você chegar lá e, beleza, tá aqui, meu primeiro emprego é esse aqui. Como é isso? Dá uma adrenalina, é uma pressão, né? Porque começar na novela das... Normalmente as pessoas começam ou em Malhação, ou uma novela das 6, e eu comecei realmente numa novela das 8. E detalhe, uma superprodução. Na novela... quando a novela já tinha um mês e pouco no ar. Foi uma personagem que entrou. E aí fizeram um teste pra uma personagem que entrar. Então a novela já era sucesso quando eu entrei. Então você foi fazer um teste, teve um teste. Você teve tipo que disputar o papel. Fiz o teste, fui aprovada. Numa novela que já existia, cara, que já tava sendo sucesso. Eu nunca ia conseguir fazer isso. Fala aí, Carlos. Eu nunca ia conseguir. Eu ia chegar na hora de subir no palco, eu ia pro banheiro e ficar vomitando. Eu já tô me sentindo um pouco aqui. Mas quase dá dor de barriga, né? Tipo, dá uma dá tremedeira. Dá uma tremedeirinha. E você lembra quem disputou o papel com você? Foi alguém que... Não lembro. E aí, só que uma coisa legal foi que o diretor era o Jaime Monjardim. E ele me... antes de eu começar a gravar, eu me lembro que eu fiquei assistindo, tipo, umas 2 semanas inteiras, assim, eu fiquei assistindo as cenas da Ana Paula Arósio. Então, ela ia pro estúdio, eu parecia a sombra da Ana Paula Arósio. Ela ia pro estúdio, eu ia pro externo, pra eu poder pegar o ritmo mesmo de gravação e me familiarizar mais, né? Por mais que eu já tivesse estudado, feito oficina, feito teatro, não é a mesma coisa de um ritmo de gravação. Então foi bacana, assim, também. Tive aula de italiano. E aí teve um laboratório, teve uma preparação bem bacana, assim, pra eu começar. Foi bem legal. Olá. Sobre a agência, Guga, a gente começa... chega lá, fica deslumbrado, é verdade, né? Por cheguei, tô na grande agência. Mas o primeiro trabalho que te dão é pegar café pra alguém e tirar xerox, né? É, é verdade, é. Recortar banner, é isso aí. Ficar lá fazendo, refilando. Mas e como foi isso, assim, na sua vida? Tipo, você ganhou um puta salário? Você ficou rica? Você... Então, o primeiro salário da Globo, tipo assim, dá vontade de rir hoje. Não foi um puta salário, mas foi uma puta oportunidade, experiência. Então, tipo assim, valeu, mas não. Para o começo de carreira, a gente não ganha bem. Mas foi muito bacana. E essa coisa de você falar de contracenar com pessoas que você admira, já assim, né? Eu me lembro que a cena que eu fiquei mais nervosa de fazer foi com o Raul Cortez. Porque o Raul, eu admirava muito, assim, Raul como ator. diretor. Caramba. É, e eu não era do núcleo dele, então assim, só que teve uma cena que me escreveram que eu ia gravar com ele, então foi uma cena que eu fiquei muito nervosa, porque eu não, nossa, eu já admirava muito ele, e eu não contracenava com ele na novela mesmo, então foi uma cena mesmo, e aí ele viu que eu tava nervosa, e ele foi falar comigo, e ele falou, nossa, você não precisa ficar nervosa, não sei o quê, super assim, fofo, me ajudando, me tranquilizando, e quando acabou a novela, ele me convidou para fazer a filha dele no teatro Shakespeare, Rei Lear. Eu fiz a Cordélia, filha do rei, que era ele. Cara. Então foi, tipo assim, a maior emoção, eu acho. Uma das maiores emoções da minha carreira foi essa. Foi receber o convite pessoalmente do Raul para fazer a filha dele no teatro, fazer um Shakespeare e fazer a filha dele no teatro. Foi um presentão, assim. É um caminho muito inesperado, assim, porque você já entra na novela das oito, superprodução. Você Sim. já entra na primeira cena, você tá atuando com um cara que é, tipo, medalhão da Globo e tudo mais. Cara, Sim. tipo, experiente, um cara que, sei lá, ganha um monte de prêmio e tal. E de lá você já vai pro teatro fazer Shakespeare. E não é assim, Sim. tipo, ah, eu vou fazer pro teatro fazer uma comédia, eu vou pro teatro fazer... Não, pro teatro fazer Shakespeare. E fazer a filha do Raul, né? E fazer a filha do Rei. Fazer Shakespeare e a filha dele. Realmente foi... Então, essa é outra também. Ia começar e eu ia pro banheiro ficar vomitando enquanto você... mas dá nervoso, gente. E eu acho que o bom também, eu acho que sempre dá esse frio na barriga. Eu acho que a hora que perder o frio da barriga, também acho que perde a graça, entendeu? Óbvio que a gente vai sabendo lidar com este nervosismo, vai né, encaminhando para a melhor maneira possível, mas sempre tem aquela adrenalina e o frio da barriga, isso é muito bom também. Tá, mas eu imagino que quando você estava estudando e tal, você fez teatro também. Você chegou a apresentar uma peça na frente do público sim. ou não? Sim, sim. Tá. No Sul fiz muita coisa, amadora, mas no Rio eu fiz a faculdade, fiz alguma. Cada final de semestre a gente fazia uma peça, né? Mas era uma coisa. O que você gostou mais de menor. Fazer aí, né? Você gostou mais de fazer a novela das oito ou fazer ir pro teatro? Ai, são duas linguagens muito diferentes, assim. Eu, a primeira novela foi Terra Nossa e a primeira peça profissional foi Rei Lear. Mas depois eu acabei fazendo muito mais televisão do que teatro. Eu fiz mais duas peças depois. Então, eu fiz, sei lá, umas 12 novelas e 3 peças. Então, eu falo que a minha praia é mais a televisão. É onde eu me sinto mais confortável. Mas eu amo fazer teatro e teatro me desafia mais. Porque eu acho que como eu tive menos experiência no teatro... E essa troca imediata com o público é muito legal. Cada dia é diferente a peça, porque a reação do público é diferente a cada dia. Então, é muito bacana você ter essa troca imediata. E a novela, você vai tendo ao decorrer da novela. As pessoas vão te encontrando na rua. Vão falando, que tá torcendo pelo personagem ou não, ou que te odeia ou que te ama, enfim, vai tendo aquela troca no decorrer da novela, né? É, mas eu gosto das duas coisas, assim, difícil escolher uma. Mas você já, no teatro, você já esqueceu a fala? O que você faz? Ah, eu já dei, assim, esquecer totalmente, não, já dei um, talvez trocar alguma coisinha, assim, mas eu, antes de estrear, eu sempre sonho que eu não sei nada da fala, que eu começo a chorar no palco, que dá aquele branco, que aí tudo acontece. Mas isso sempre é sonho, é pesadelo, né? Não é nem sonho. Mas e aí, o que você faz? Você esquece, você faz o quê? Você dá uma olhada, alguém te ajuda? Tem alguém segurando cartaz? Não, tem que improvisar, né? Se esquece, tem que improvisar alguma coisa. Mas uma coisa é se improvisar em peça atual. Agora, improvisar no Shakespeare, aí que... É. Aí é bem mais complicado. Não, né? Não é complicado. É só você falar, é só você ajoelhar e falar ser ou não ser. Ser ou não ser, essa é a questão. É só você fazer isso. É. Todo mundo vai achar que faz parte da peça. Isso, ninguém vai questionar. Mas eu acho que eu estudei tanto e eu me cobrava tanto pra poder fazer a cena com o Raul, sabe? Pra poder fazer bem com ele, que graças a Deus eu nunca tive branco no Rei Lear. E ele não era bravão com você, assim? Porque ele parece bravão. Não, ele foi muito. Nossa, foi uma das maiores escolas, assim, foi ele. Ele me ajudou muito, assim, me ensinou muita coisa. Foi muito bacana. Agora, olha você só. Já pegou algum diretor chato, assim, que ficou... Ah, já. Ah, é? já. Já, aquele filho da puta. Mas como não. que é? Manda fazer várias vezes, é isso? Assim? Ah, é que existem vários tipos de diretores, né? Tem diretores que é muito legal, que ensaia, que fala, ah, vamos voltar, vamos não sei o quê. No talkback tem diretor que já xinga no talkback, fala, aí depende do diretor, entendeu? Mas a maioria dos diretores eu tive sorte. Mas às vezes eu acho que tem diretor que é inseguro e quer colocar na agressividade, quer pra se sentir... entendeu? Mas acho que a maior parte eu dei sorte. Eu peguei diretor, gente boa. Eu fui pesquisar na sua Wikipedia lá, e aí no seu nome lá na Wikipedia, e tem lá escrito o seguinte trecho de reportagem que eles pegaram lá, que eu achei maravilhoso. Que alguém, que alguém se deu ao trabalho de pegar isso numa reportagem e colar na Wikipedia. Tá escrito assim... Bianca Castanho mudou o visual e fez laboratório. Como a personagem é modelo... Que personagem que era modelo? A Cristal, no SBT. Cristal. Como a personagem é modelo, ela aprendeu como agir nas passarelas. Parabéns, Bianca. Bianca deixou chorando o estúdio da novela durante uma gravação com Dado Dolabella. Ele não havia decorado o texto e queria gravar a cena por partes. Bianca ficou irritada e o deixou falando sozinha. Verdade isso? Não, ó. E agora, o que eu posso dizer sobre isso? Eu posso dizer que eu sempre estudei meu texto. Eu posso falar por mim, que eu sempre estudei meu texto, decorei minhas falas, cheguei no horário. Mas eu não posso falar dos coleguinhas. Dado Dolabella não foi o cara que brigou com o João Gordo? E, não tem uma parada todo assim? Todo mundo brigou, né? Foi. E aí, e a coisa da modelo, é isso aí. Eu fiz uma modelo, entendeu? Eu realmente fiz laboratório. Aí eu sou baixinha, né? Eu não sou alta. E o diretor da época, ele mandava eu subir numa três tabelas. Sabe o que é três tabela, né? Não, aquelas caixinhas que eles usam. Né? Três tabela é tipo um quadradinho de madeira, assim, que eles usam lá na gravação pro câmera subir, ou pra câmera ficar mais alto, ou pro próprio câmera subir. Então sempre tem no set de gravação. E por que tem esse nome horroroso? Não sei por que tem esse nome. Boa pergunta. Não tenho a menor ideia. E aí eles sempre mandavam eu subir na três tabela pra parecer mais alta, porque eu era muito baixinha. Pra ser modelo. Aí a gente faz isso, né? A gente sobe em cima da três tabela. Tá, então já que a gente já chegou aqui na Cristal, explica essa parada. Você foi pra Terra Nostra, beleza, e depois foi fazer Malhação, que, putz, eu teria parado aí, porque a Malhação Múltipla Escolha é uma das melhores coisas que já apareceu na... A Malhação da fase Múltipla Escolha é uma das melhores coisas da televisão brasileira ever, ever. Eu fiz a primeira ou a segunda fase da escola. Você fez foi a segunda fase. Foi bem início mesmo. Acho que foi a segunda, né? Segundo ano da escola. Você fez o segundo ano, foi. Depois que... Ah, foi mó barato. Foi porque foi minha primeira vilã, né? Porque eu tinha feito a Terra Nostra, que era super boazinha. E aí a Malhação eu fiz a vilã. Então foi bem legal também pra mim. Assim, foi um desafio. As pessoas me odiam. Valéria é nome de vilã. Valéria é nome de vilã, né? Florinda é nome de mocinha, mas Valéria. Isso, é nome de vilã. Florinda. Fui partir da Florinda pra Valéria. As pessoas me odiavam, assim, tipo, a Valéria aprontava muito mesmo. Elas odiavam. Então, sabe como é que eu sei que você tava na segunda fase? Porque a primeira fase é o guacamole. A segunda fase é o Gigabyte, sacou? A minha já era Gigabyte, exatamente. Então. A minha foi na inauguração do Gigabyte, isso aí. Eu sou um grande conhecedor de Malhação, mas... Muito bom. Não, e eu me sinto uma velha, né? Porque é muito engraçado, porque teve um dia que eu tava no supermercado lá no Rio e aí um caixa, eu tava passando no caixa e era um menino, assim, um molequinho, assim. E ele falou, nossa! A minha infância, você faz parte da minha infância. E o cara já era, tipo, né? Já era grande. Eu falei, tá bom. Mas eu ia perguntar isso. As pessoas acham, rola isso mesmo? A pessoa achar que você é a Valéria, a pessoa xingar você na rua. Falar, não faz isso com a Nanda. Não, não rolava isso? Não, assim, diretamente, assim. Eu falava, nossa, eu te odeio. Eu falava assim, mas, tipo, você tá muito bem, mas eu te odeio. Mas tipo, de brincadeira, assim, né? Mas consegui, nunca cheguei a ser agredida nesse ponto, assim, de realmente confundir o personagem com a, né, com a pessoa. Tá, e aí, beleza. Aí você fez a Valéria na Malhação, e aí, tipo, de lá você foi pra SBT, pra ser protagonista da novela da SBT, é isso? Aí eu fiz Uga Uga, que foi uma participação, foi uma novela das 7 da Globo. Que foi uma novela que fez bastante sucesso, eu lembro dessa novela. Foi bem legal, só que eu entrei no último mês, assim, era pra ser só uma semana, e acabou que o autor continuou escrevendo, eu fiquei todo o último mês. E aí o SBT me chamou pra fazer a protagonista, que foi a primeira, foi Canavial de Paixões. Não, primeiro, antes de tudo, você tem que explicar pra gente a história de Canavial de Paixões. Conta pra gente o enredo de Canavial de Paixões. Por que um canavial e por que de paixões? Por que um canavial é porque o meu pai era dono do canavial. Uhum. Então, a gente ia pra Iracemápolis gravar. Tá bom, mas até aí é um canavial de cana mesmo. Canavial de cana mesmo. Uhum. Então, se passava nessa cidade e a gente gravava no meio do canavial mesmo, uhum. Tinha cena, então era por isso. Aí, canavial de paixões, aí teve muitas paixões no novela, né? E era no canavial? Era tipo um filme então, do Stephen King, assim, tipo, não, a paixão não, era não teve nenhuma, não teve nenhuma cena caliente no canavial, porque novela do SBT não tinha cena caliente nessas horas, não pode, né? Não tem? Eu não sabia. Não, a novela do SBT é uma novela bem mais... Eu acho que a maioria dos meus fãs do SBT eram crianças, senhoras, porque fala assim, ah, o público do SBT sempre falou assim, eu prefiro ver as novelas do SBT do que da Globo. Uhum. Sempre me falavam isso na rua, porque é uma novela mais mesmo, como eu posso dizer, mais pura. É mais sei inocente. Lá. Mais inocente, é. Uma novela mais com aquela trama de amor, mas não tem toda essa coisa, assim. Então. Tá. Mas aí o que aconteceu? Aí você era proibida de. Você tinha uma paixão proibida? Então, aí a minha mãe era a Cláudia Ohana. E ela fugia da cidade com o pai do que era o menino que eu era apaixonado, que era o Paulo. Uhum. E aí eles se acidentaram de carro e a minha madrasta fez uma armação, eles morreram, tá? Nossa. No início da novela. E a minha madrasta fez uma armação pra parecer que a minha mãe era amante do pai do Paulo, que eu era apaixonado. Então meu a família, Deus. A mãe do Paulo me odiava e o meu pai odiava o Paulo porque odiava a família vice-versa, entendeu? Mas o Paulo morreu. O Paulo não, o Paulo era minha paixão. Não, peraí, então me perdi, você vai ter que explicar de novo. Quem morreu no acidente de carro no começo? A minha mãe e o pai do Paulo. A sua mãe e o pai do Paulo. Ah, tá. E aí a sua madrasta inventou que eles eram amantes. Exatamente. Ah, e as agora pessoas acreditaram. Entendi. E aí por isso era uma paixão proibida. Genial. E a minha madrasta inventou isso porque ela era apaixonada pelo meu pai. Ela era irmã da minha mãe e ela era apaixonada pelo meu pai. Ah, entendi. Aí ela fez essa armação pra poder ficar com meu pai. Tanto que meu pai casa com ela uma época depois. Ela usava um tapa-olho? Não usava tapa-olho. Ok. Mas e eu e o Paulo, a gente era apaixonado. A gente era apaixonado de criança. E a gente tinha um amuleto. Uhum. Amuleto tem tudo a ver com novela mexicana. E aí, cada como um é que era tinha um amuleto. Como é que era mesmo o nome do amuleto? Do negócio? Ele é amuleto de não sei aonde, né? Peraí, que preciso ver de novo. É o amuleto de Endor. Uhum. Mas nesse caso era o amuleto de Iracemápolis. Como é que era o nome da cidade? De Iracemápolis. Iracemápolis. Iracemápolis. Okay. É o amuleto de Iracemápolis. O Paulo era aquela paixão de criança, ele vai estudar na capital e volta grande já. E aí quando a gente se reencontra, tem aquela paixão novamente. Só que aí a família fica impedindo a relação dos dois por causa dessa história dos pais, que achavam Sim. que os pais eram amantes. Que horror. Aí desenrolar todo da história, tem uma época que a gente também acha que é irmão. Ah, toda essa história mexicana, entendeu? Mas no final das contas, a gente casa, dá tudo certo. E a gente casa com o amuleto na mão, cada um com o seu amuleto. Que lindo! E vocês se casam no canavial? Não, mas lá em Iracemápolis, na igreja, mas não no canavial. Mas vocês se casam com a bênção da família? Eles se entendem ou no não? Final da... Sim, todo mundo se entende. A mãe dele que me maltratava, não sei o que. Depois todo mundo dá o braço a torcer porque descobrem que foi a armação da madrasta, tudo. Então Puts. Dá tudo certo no final. Eu fiquei um pouco emocionado aqui. Mas e aí, como é que foi gravar canavial de... Como é que foi essa história, assim, de ir da Globo pra SBT e de repente você ser a protagonista e ser essa história maravilhosa? Então, você tem que... Na época eu não era contratada da Globo, né? Eu sempre tinha sido contratada por obra. Uhum. Então eu tava sem contrato. E aí o SBT me chamou e eu achei que foi... Era uma super oportunidade pra fazer uma protagonista. Oh, mas olha isso, você é contratado por obra. É tipo um pedreiro, você é contratado por obra. Exato. E hoje em dia a maioria tá fazendo isso de novo. Entendi. Porque tem um contrato, tem o banco de elenco da casa, né, que daí é contratado mesmo, uhum. da emissora, e a maioria é contratada, antigamente a maioria era contratado por obra, e os mais antigos, os mais bambambãs, são contratados da emissora. Aí agora mudou de novo, agora tá todo mundo meio que fazendo contrato por obra de novo. É a crise, né? Mas... É a crise. Você já se irritou com, por exemplo, paparazzi, fofoca, essas coisas, teve... Então, Eu acho que mentira na revista. Ah, já saiu alguma coisa que outra que não era verdade, mas eu acho que faz parte da nossa profissão. E paparazzo eu não me irrito, porque lá no Rio tem muito paparazzo. E, tipo, você vai pro shopping, tem paparazzo, você vai no Leblon andar, tem paparazzo. Teve uma vez que eu fui na praia e eu não vi o paparazzo. Aí, tipo assim, você tá tirando areia, sabe? Do bumbum, batendo assim. E aí vestindo, eles tão... aí sai uma sequência tua, tipo, levantando, batendo areia, botando a roupa, aquela coisa. Sim. Mas eles têm aquela lente que você não enxerga, que é, aí eles estão longe. Mas faz, eu acho que você está na rua e a tua profissão é essa. Você entra na casa das pessoas, né, todos os dias, então faz parte. Acho que essa coisa de se irritar com paparazzo, nada a ver. Agora, você... quando é mentira ou fofoca ou distorção de história, aí eu acho que é mais complicado. Quando você é uma celebridade no Rio, você tem que sempre se preocupar na hora que você vai estacionar o seu carro no Leblon. Que é um problema, é a coisa mais... Mas eu não entendo de gente que vai pro Leblon e se irrita com paparazzo. Porque sabe que tem paparazzo lá. Como é que vai se irritar? Como é que... Entendeu? É, tá pedindo pra ser fotografado no Leblon. É, e a gente, nós mortais, a gente vai pro Leblon pra ver celebridades. É isso que a gente quer. Continua indo lá. O Leblon é o lugar que mais tem, né? Então, tipo, não entendo esse povo que se irrita com paparazzo no Leblon. Mas não tem uma história... E quando você sai da Globo e vai pra SBT, não tem uma história que a Globo fica brava com você e aí, tipo, você nunca mais é contratado? É, então, eu não voltei mais pra Globo, né? Então tem. Provando pode, que existe. Pode ser que sim, como pode ser que não, né? Então a gente não sabe. Mas, na verdade, eu emendei 3 novelas no SBT, né? Eu fiz a Canavial de Paixões, depois me chamaram pra fazer Esmeralda, que era a protagonista também. Me chamaram pra fazer Cristal, que era a protagonista também. E quando eu tava acabando Cristal, né, minha última semana de gravação, a Record me ligou e me... Aí eu acabei a novela e eles me contrataram na semana seguinte. Aí eu fiquei contratada da emissora por 8 anos. Tá, calma, calma. A gente tem que falar muito do SBT ainda. Primeira coisa. Tá. Você conhece o Silvio Santos? Você acredita que eu não conheço o Silvio Santos? Eu não acredito. Que vacilo, Bianca. Ninguém acredita quando eu falo isso. Eu teria colocado no contrato, primeira cláusula. Eu preciso conhecer o Silvio Santos. É que era uma época que ele não estava gravando os programas dele muito. Ele tinha dado uma parada, então ele não ia muito lá, entendeu? Era uma coisa assim... Só que eu sei que ele gostava do meu trabalho. Tanto que foi ele que disse que ele que pediu pra me contratarem de novo pra Esmeralda. Você era a estrela da casa, como é que você conheceu? É verdade. Aí, tipo assim, as pessoas de lá me falaram, não, é o Silvio Santos que pediu pra te contratar de novo. Eu falei, opa, fiquei feliz da vida. Porque, gente, o Silvio Santos é o Silvio Santos, né? Vamos combinar, né? Eu sei que tem uma galera no SBT que ouve a gente, que eles já escreveram pra gente aqui. Pessoal, vamos resolver isso aí. O que, gente? Tem uma galera tem uma galera que trabalha na SBT que já escreveu pra gente. Então a gente tem ouvintes lá. A gente tem. Entendi. Tem uma galera infiltrada. Entendi. Então, galera, vamos resolver essa história aí e fazer o Silvio Santos fazer a Bianca conhecer o Silvio Santos. Fazer o encontro, exato. Você tem que. De repente, eu encontro ele em Orlando agora aqui. Ele tá sempre aqui. Você é a estrela da casa, você era a Esmeralda? Não pode. E Esmeralda é a novela que mais falam, que me chamam o personagem que mais me chamam de nome na rua é Esmeralda. Você não foi... Ou nas minhas redes sociais, é Esmeralda. Esmeralda, sem dúvida, foi... Você não foi pra premiação do Troféu Imprensa? Eu nunca fui. Eu acho que não tinha na minha época o Troféu Imprensa também, sabia? E volta, né? Eu sei. Eu peguei a fase parada do Silvio Santos, entendeu? Entendi. Mas e aí, o que é mais legal, trabalhar no SBT ou trabalhar na Globo? Ah, é difícil falar. Eu fui feliz nas duas emissoras, assim, mas eu acho que... como é que eu posso classificar? Eu acho que a Globo como se fosse morar no Rio de Janeiro e o SBT como se fosse morar em Santa Maria. Eu gostei de morar em Santa Maria e gostei de morar no Rio de Janeiro. Sabe assim? Entendi. Uhum. O SBT era como se fosse uma cidade de interior, porque a equipe... tudo é menor, a equipe é menor, então todo mundo já se conhece. Acaba que quando você faz a outra novela, repete a mesma equipe. E no SBT, e na Globo são milhões de equipes, então cada vez você cai numa equipe diferente, né? Então no SBT é mais aconchegante, é isso? É, mais intimista, né? É, exato. Mas a Globo foi muito bacana também. Mas você tinha que participar desses programas, assim, Domingo Legal? Eu participei do Domingo Legal, participei de 2. Pô, então pelo menos você conhece o Gugu. Gugu eu conheço. Pelo menos isso. É. E aí, Rodrigo Faro. Ah, mas Rodrigo Faro eu fiz quando foi na Record. Aí já não era mais. É. Então, Faustão, nunca fui também. Mas você tinha que participar, assim? Era tipo. Era obrigatório, assim, ó. Você tem que ir lá fazer um promo no Domingo Legal. Rola isso? Então, rola um pouco, sim. Não que te obriguem, mas isso aí, né? Vamos lançar a novela. E você teve que participar da gincana? Tipo, estourar o balão na barriga do rola nunca isso? Nunca tive a gincana. Não. Já tive uns jogos de fazer, mas não no SBT. Foi no Rodrigo Faro. Já fiz uns 3 jogos lá. E aqui? Mas não paguei nenhum mito. rico, assim, sabe? De... muito grande, não. Já fui jurada de alguma coisa que eu não me lembro nem o que, que foi. É uma coisa de dança ou de música, mas eu não lembro exatamente. Mas, cara, mas eu pagando mico, não. Ser jurado. A gente tem um amigo que é jurado às vezes desse programa, Eliana, que é o Jacaré Banguela. Ele, ah, é? É, ele faz isso às vezes. Mas, é. Bom, você falou que a Canavial de Paixões não foi. O grande. O estrelato mesmo foi Esmeralda. Foi. E Esmeralda foi era a... uma menina cega. Conta a história pra gente então. Da Esmeralda. É, a Esmeralda era cega. A minha mãe, que era Lucinha Lins, teve o parto lá na fazenda. E a mulher que cuidava da casa, cuidava dela, achou que a criança tinha nascido morta, que era eu. Peraí, rapidão. Eu sei que pra você isso é normal, faz parte da sua vida. Você já falou isso muitas vezes. Mas pra, é muito maneiro você falar assim. A minha mãe, que era Cláudia Johanna, começou assim. E agora, a minha mãe, que era Lucinha Lins. A Lucinha Lins, cara. A Lucinha Lins cantou com os Trapalhões, cara. Eu queria que a Lucinha Lins fosse minha mãe. Viu? Então. Eu queria que Ivan Lins fosse meu pai e a Lucinha Lins fosse minha mãe. E o Claudinho Lins foi meu pai romântico e Esmeralda, que era o filho dela. Caramba, olha o plot twist de novo. De novo, vocês eram irmãos. De uma certa maneira. Exato, teve essa mesma dúvida na novela. Sim. Aí a menina, a mulher que cuidava da Lucinha Lins lá da fazenda, achou que eu tinha nascido morta. Aí me entregou pra uma mulher que morava lá numa cabaninha no meio do mato pra ela fazer o enterro da criança. E eu comecei a chorar depois de ter sido trocada. Levaram um menino que tinha recém-nascido, que era o Claudinho Lins. E eu fui levada pra essa do meio do mato lá, que depois eu ressuscitei praticamente, entendeu? Mas cega. Meu Deus, que história horrível. Mas aí você ficou cega. Aí a quem me criou foi essa mulher do meio do mato, a Rosário, que me criou como se eu fosse filha dela. Uhum. E eu era cega. E eu andava no meio do mato cega, eu conversava com o passarinho, eu ia pras cachoeiras e falava com a água do rio. Você entendeu? Era, tipo, era tipo um mix de O Demolidor com Aquaman, sei lá. Não sei, não. Aí tinha o Sabiá, que era um senhorzinho que sempre andava comigo lá no meio do mato, também conversava, que as pessoas adoravam. E aí depois que eu opero, volto enxergada, eu trabalho como enfermeira. E tudo isso apaixonada pelo Claudinho Lins, que era o filho da Lucinha Lins. Que depois, uma hora, também acham que é irmão, e depois deduzem que não é. E no final ficam juntos também. E ele fica cego no último capítulo. Sério? É, só que é uma cegueira momentânea, depois cara, ele volta a enxergar. É muito legal, né, cara, o autor da novela mexicana, porque eles vão all in, né? Tipo, inclusive o cara vai ficar cego. E foda-se. Ele fica, tipo, a última semana ele fica cego pra sentir na pele o que a Esmeralda viveu a vida inteira, entendeu? Cara. E hoje eu tenho um canal no YouTube com a minha vilã da Esmeralda, que é a Fabiana Alvarez. Qual era o nome dela na novela? Patrícia. Patrícia. Então a Patrícia... Ela disputava o amor do Claudinho Lins. Qual era o nome dele na novela? José Armando. Que era José Armando. E ela disputava com você, a Patrícia, e a Esmeralda disputavam o amor do José Armando. E ela, obviamente, isso. Que não fazia isso de uma maneira honesta, de uma maneira não, justa. Não, ela era bem vilã. Ela era do mal. Do mal. E hoje não, a gente é super amiga. E de novo, você merece isso porque pelo que você fez com a Nanda e com o Gui. Mas olha, eu paguei, né? Karma. Porque a única vilã que eu fiz foi a Valéria. Depois eu só sofri na mão das vilãs. Pois é, mas é pra você ver como foi. É o karma da carreira. Da Valéria. Mas e aí você e a Patrícia eram maiores inimigas. E isso devia ser. E a Patrícia não era, porque você me contou isso já, e eu vi depois, eu vi no YouTube aqui algumas cenas. E a Patrícia era, tipo, odiada, né? Porque ela era muito do mal. Ela era o capeta. Era muito do mal, capeta total. E aí as pessoas hoje nos veem juntas e acham muito que comentam até hoje, assim, nas fotos. Falam assim: ah, não acredito, a Patrícia e a Esmeralda juntas, não sei porque o quê. Cara, é maravilhoso isso, porque vocês têm um canal no YouTube juntas. Exatamente, a gente é vizinhas aqui em Miami, mora pertinho, os filhos são amigos, a gente é super amigo e a gente tem o canal juntos. Que é o To Be Miami. Que é o To Be Miami. E aí, e que vocês vão explorar Miami juntas. Cara, isso tem que ser muito divulgado, cara, porque a Esmeralda e a Patrícia explorando Miami, cara. Mostrando o nosso dia a dia. Comendo hambúrguer. Comendo milkshake. Pondo gasolina no carro. Isso, limpando a casa, mostrando nossos utensílios domésticos dos Estados Unidos, pegando as crianças. Andando isso aí, de patins. Cara, vocês não têm um programa de rádio também, não teve isso? Aí, toda quarta-feira na Rádio Flórida Brasil, a gente vai ao vivo lá às 11 da manhã e fala com as pessoas, é super legal também. Mas dá pra ouvir isso é online, né? Não é só só, não é uma rádio online, rádio... É online e pode baixar em qualquer lugar no mundo, de graça, pelo Google Play. Ah, entendi, você baixa o aplicativo da Rádio Flórida Brasil e aí pode lá... Pode ficar no celular mesmo o aplicativo. Mas o programa é ao vivo? A gente faz ao vivo, de 11 ao meio-dia, toda quarta-feira. Quem sabe faz ao vivo. Você tem a manhã de fazer as coisas ao vivo, Carlos? Eu não faço, não. Eu também não. Essas lives aí, essa moda de live aí também não é comigo. Mas sabia que a Gelada já faz podcast, então. Ela falou que ela não... É só pegar esse programa aí, botar pra download. Ela faz podcast, ela não sabe disso, já né? Já é uma podcast, é verdade. Eu só não sei, né? O que eu faço. Que eu faço. Eu faço, mas não sei o que faço. Gente, eu preciso me atualizar no mundo atual. Mas e aí, quando Esmeralda acabou, e aí você já emendou a Cristal? Porque, não, teve, cara, foi tipo, muito grande isso, né? Foi. Deve ter sido, sei lá, quase um ano de diferença, assim, uns 8 meses, alguma coisa assim, e aí já me chamaram pra fazer a Cristal. Cara, imagina o tanto de crianças que nasceram. Que ano foi isso? Foi 2004, eu acho. Imagina o tanto de crianças que nasceram e se chamaram Esmeralda nessa época. Será, gente? É, né? É o que pode acontece. Pode ser. Não é muito comum, né? É um nome nada comum, né? É um nome bem dos anos 20, é. Mas pode acontecer. Ah, ué, quando aconteceu com você. Aí vai ter. Ah, mas e aí, era um negócio muito grande, né? Quando que entrou a Cristal? A galera não ficava comparando, aí, assim, tipo, a Cristal não é páreo pra Esmeralda, não rolava isso? Não, não teve essa... Eu hoje observo que o número de quem vê Esmeralda e quem é fã de Esmeralda é maior do que o de Cristal, mas o Cristal tem seu fã-clube também. Tem gente que nas redes sociais que comenta, ah, Eterna Esmeralda. Aí o outro bota assim, ah, não, Eterna Cristal. Aí o outro, não, Eterna Clara. Tem uma disputa entre os fãs mesmo, sabe? De que gosta de uma novela mais do que a outra. E eu posto foto com a minha filha hoje e é muito engraçado que colocam Esmeralda e Esmeraldinha. Ah, que bonitinho. Que a Cecília é parecida comigo, as pessoas, várias pessoas acham, e aí eles colocam, nossa, Esmeralda e Esmeraldinha. É muito e bom. Ela é demais, né? Ela vai. Ela certamente fofa. Vai seguir esse caminho aí também, né? Pelo menos. Olha, é o que parece. É, hoje ela me pediu pra participar do The Voice Kids, que ela queria cantar. Ah, olha, que bonitinho. Ai, muito engraçada. É uma fofura. Ela não sei o que ela vai sua ser, mãe. Mas. Não, fazer eu como não. Sua mãe escrever não, ela não, no... não, não vou escrever. Se ela me pedir, eu escrevo ela. Se não, não. Sim. Deixa ela. Deixa ela escolher. Deixa. Ela já falou que queria ser atriz, já falou que queria ser cantora. Agora ela tem dito que quer ser pintora. Mas tudo no meio da arte, né? É. Tudo pelo lado artístico. A Esmeralda, ela dava uns tapões, né? Mesmo cega, ela dava uns tapões. E você sabe que engraçado... Não, mas quando eu bati na Patrícia, eu tava enxergando já. Só que a gente não... Eu não lembrava, eu achava que era eu que levava o tapa na cara. Aí a gente foi procurar, porque a gente refez essa cena pro nosso canal do YouTube. Uhum. E aí a gente... Aí que eu fui me dar conta que era eu que batia. Porque a gente achava que era a Patrícia que batia na Esmeralda. Eu não lembrava, mas fui eu que bati nela. Porque ela me provocou tanto que eu bati na cara dela, entendeu? Mas eu já levei muito tapa na cara em novela. Nossa. Mas, a Valéria tomou um tapão violento ali no momento que ela tava sendo desmascarada. Todas as novelas, acho que eu já tomei tapa na cara. Mas então, o que é melhor? Dar o tapão ou tomar o tapão? Assim, o que é mais fácil, tecnicamente? Você sabe, eu prefiro levar o tapão do que dar o tapão. Mas... Eu me sinto muito tensa de dar o tapa na cara de alguém. Eu prefiro apanhar, entendeu? Mas é de verdade? Levar o tapa na cara... Depende, você tem que combinar a cena antes com o ator e com o diretor, daí depende. Tem gente que prefere, eu acho que o técnico assim, ensaiado, fica mais forte cenicamente, porque eu, por exemplo, teve uma vez uma mãe falou, não, pode bater de verdade, aí eu bati, só que eu não consigo bater forte, aí fica um tapa super fraco. É, verdade. Fica falso, aí se você faz com o movimento da cabeça aquele tapa falso, fica mais real no vídeo do que o tapa de verdade. Entendi. Porque eu não vou bater forte, entendeu? Então, acho que é melhor o técnico mesmo. Mas na hora de tomar a tapa, você fala, me bate com força. Pode bater, já fiquei com um vermelhão assim, porque eu sou branquela, daí já fiquei com 3 dedos assim na cara de... Então, quando... Tem que cancelar a gravação, só tipo maquiagem. Eu vou falar da Valéria porque é a cena que eu lembro, mas você pode falar de outras cenas também, mas quando a Valéria toma um tapão, ela começa a chorar desesperadamente. Esse choro é por causa do tapão ou você já tem a mãe, você consegue sair chorando assim, vou chorar e sai chorando? Às vezes pode misturar um pouco, né? Se doeu, ele pode... Eu não lembro exatamente se da Valéria doeu ou não. Não, sabe o que doeu na Valéria? Choro. O que doeu na Valéria não foi o tapão que ela tomou da Nanda. Foi o tapa moral que ela tomou do Gui quando ele fala pra ela assim: isso que você sente por mim não é amor. Você é doente. Nossa, isso olha, deu. Olha, ele lembra de tudo isso. Não, eu vi no YouTube hoje. Porque... Mas você sabe que cena de choro é bem difícil, né? Mas tem gente que usa o tal do cristal japonês. Que é cristal japonês? Você não conhece? Eu nunca tinha escutado falar disso. Eu vi justamente essa semana. Eu tava vendo um documentário que acho que é Marília Pera, ela fala desse cristal japonês. Eu falei, nossa, eu não sabia que existia. Só que parece existia. Que tá proibido. Agora, parece que não fazem mais. Porque mas conta aí, como funciona esse o negócio? O cristal japonês é um cristalzinho mesmo, assim. Que ele parece mentolado, sabe? Tem um cheiro de menta, tem um... Uhum. E aí você passa um pouquinho no dedo e passa embaixo do olho e você já começa a lacrimejar, porque ele é mentolado, ele provoca ele ali a lágrima, arde. Só que assim, eu não gosto, assim, eu não vou dizer que eu nunca usei, porque eu já, cena que eu tinha que chorar protagonista do SBT, 20 cenas eu chorava em 18, né? Uhum. Novela mexicana, você chora. Tem que chorar. E às vezes, né, tipo, mas eu normalmente não, eu quase nunca usei, assim, porque eu acho que é melhor você concentrar, se envolver na cena ali e chorar, que fica mais verdadeiro do que simplesmente estar aquela lágrima caindo. É porque fazer a cara de choro deve ser difícil, né? Exato, não adianta só botar aquele cristal e cair a lágrima, você tem que interpretar, né? Você tem que estar no texto de verdade ali do que... Mas então, de vez em quando, era só pra estimular aquele começo e depois entrar na cena. Mas tem gente que enfia os cristais dentro do olho, assim, pra tentar chorar mais. Aí depende da pessoa, depende do ator. Cristal japonês parece muito nome de droga, cara. Tipo sai de banho, sabe qual é? Não, existe um pouco isso, assim. Tipo, tem maquiador que chegava assim, quer um cristal? Sabe, assim, tipo, falando meio baixo, assim, pra não expor, sabe? O ator que, tipo, assim... o ator não consegue chorar, sei lá. Tem não, e era o seu nome, né? Aquele ali só usa cristal, sabe assim? Aquele ali só chora de cristal. Aí ele chegava baixinho assim, que é um cristal? É muito engraçado isso. E era o seu nome, né? A marca cristal, que é um cristal? Japonês. A cristal. Fui a cristal. Mas eu nunca curti o cristal muito, ou então parece nome de filme de baixo orçamento, assim, de aventura, tipo Indiana Jones, sabe? Indiana Jones e o cristal japonês. Cristal japonês, também. Pode ser. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, cara. Eu sou muito... Pode ser um podcast, vamos pensar sobre o que poderia falar o cristal japonês. Podia ser Esmeralda e o cristal japonês. E o cristal... Sensacional. Esmeralda em busca do cristal japonês. Em busca, putz, em busca do cristal japonês em Guadalajara. Meu Deus do céu. Não sei o que que daria isso. E aí de lá, aí você fez a Cristal, que foi um sucesso também, na época. Foi. E aí você foi pra Record. E aí você falou que a Record veio, levou o Gugu e levou você junto, foi isso? Foi praticamente. A Record tava contratando bastante gente, assim. Eles estavam querendo fazer um banco de elenco legal e grande. Então eles começaram a contratar pessoas que interessavam pra eles. E aí primeiro me contrataram 4 anos. Quando acabou meu contrato de 4 anos, eu renovei por mais 4 anos. Então eu fiquei 8 anos na Record. E que novela você fez lá? Então, na Record eu fiz Amor e Intrigas. Você precisa contar pra gente o que é Amor e Intrigas. Promessas de Amor. Ok. Fiz a minissérie bíblica Rei Davi. Legal. E depois fiz uma outra bíblica que eu esqueci o nome, que era tipo umas séries assim, mas eu não vou lembrar agora. E só... Eu não fiz, e acho que só, eu não fiz muita coisa na Record, porque também eu tive filho no meio do caminho, então fiquei um tempo parada nesses 8 anos, né? Então, entendi, foi isso que eu fiz na Record. Você precisa explicar pra gente o que é Amor e Intrigas, o que acontecia nessa novela. Amor e Intrigas, eu era uma publicitária. Olha só, igual a gente. Uma agência de publicidade. E eu não era protagonista, mas eu era apaixonada pelo menino que era apaixonada pela protagonista. Então eu disputava o amor ali, só que eu não era vilã, eu era gente boa. Entendi. Eu disputava e ele não era com a menina, irmão. Mas ele não era meu irmão, nem perto de ser. E pra só que, papel, ele, não, você foi só que ele não gostava de mim. E no fim ele termina com a protagonista, né? Obviamente. Com a protagonista, eu só sofri por amor a novela inteira. Ele nunca gostou de mim, ficou um pouco comigo porque a protagonista não queria ficar com ele, então ele teve uma época que ele ficou comigo, mas ele não gostava de mim, entendeu? Pra esse papel você foi numa agência assim de publicidade fazer um ou não? Você sabe que eu fui. Ah, eu fui na Arteplan lá no Rio de Janeiro. Ah, que legal. Fui uns 2 dias, eu acho, lá, e aí fiquei observando e conversei com as pessoas. Eu sempre tento fazer um laboratório, assim, se é, eu já fiz enfermeira, eu já fui, já conversei com enfermeira, já. Então, tudo que tem a ver, eu tento dar uma pesquisada antes, porque eu acho que fica mais... Mas você chegou aí pro México? Mais fácil, mas... Não, então, nunca fui. Você, tá, você foi... Ficou faltando esse detalhe. Você foi fazer pesquisa de cego, assim, de... Fiz no Laramara, em São Paulo. De como atuar com uma pessoa cega? Porque deve ser difícil, né? Porque a pessoa cega, ela aprende a conviver com isso e tal. Deve ser foi difícil. Foi bem difícil. Não é só fechar muito o olho, difícil, né? Muito difícil. Então, eu fiz, eu fiquei com o olho vendado em casa um tempo, fazendo coisas assim pra tentar ver o que, que a mão vai na frente sempre, né? Uhum. É, mas conversei com muita família de deficiente visual, assim. Eu ia no Laramara e eu ficava observando a criança que era deficiente visual e sempre eu conversava com a mãe, com o pai que tava junto também, pra ver como que era a rotina. Eu fiz, a Esmeralda foi, acho que, um dos maiores laboratórios que eu fiz, porque acho que, com certeza, foi um dos papéis mais difíceis pra mim. É, eu imagino. Agora... É. Tem outra pergunta que eu preciso fazer pra você, porque é o que todo mundo vai querer saber no final. É todo mundo que tá ouvindo e tá falando, fala logo desse assunto. Beijo técnico. Você tem que explicar pra gente. Ah, sim. Não, podia faltar. Rola a mesa pra de beijo técnico e isso é só uma desculpa. É só um disfarce. Sempre perguntam de beijo técnico. Tem que, então. Pra... Eu acho que aí também é relativa, né? Cada um vai ser pessoal essa resposta. Eu, pra mim, existe beijo técnico. Por quê que é o beijo técnico? Porque não envolve sentimento, então é técnico. Uhum. Ok. Porque não tem língua. Uhum. Então é técnico. Uhum. E tem. Você tá com o texto decorado, você tem milhões de pessoas em volta. Cada gravação deve ter, sei lá, no mínimo umas 50 pessoas em volta. Tem o cara do boom em cima, que é o microfone, tem o cara da luz embaixo, tem a câmera, tem não sei o quê, tem o camareiro, tem o maquiador. Tem... Então você ensaia. Então, pra mim, realmente existe o beijo técnico. Uhum. Mas pra algumas pessoas eu acho que não existe o beijo técnico, porque uhum. tem pessoas que tentam dar uma escapulida na língua, né? Uhum. Tem gente que. Aí fala assim, ah, muito mais fácil se envolver. Eu não acho que é mais fácil se envolver. Acho que você tem que estar aberto ou não. Naquele momento da cena, acho muito difícil a pessoa querer se envolver, inclusive, porque realmente você está com o texto na cabeça, está com a cena na cabeça. Agora, nos bastidores, se a pessoa conversa, aí como qualquer outro trabalho. É, se lógico. Você estiver aberto convivendo com a pessoa, eu acho que é mais por aí do que pelo beijo, entendeu? Não, beleza, faz sentido. Ok. E quando tem um casal que se forma na novela, ou no filme, sei lá, ou na peça? Sim, sim. Esses casais continuam dando beijo técnico? Eu acho que aí tem que ser uma conversa entre eles e o diretor, porque... Não, mas pelo que você já viu, assim... Eu, particularmente... Então, eu não acho bonito o beijo com aparecendo aquele beijo. O beijo encaixado da novela, sem a língua, eu acho muito mais bonito esteticamente. Ah, entendi. Do que o beijo com a língua ali, lalalala. Faz então, sentido. Eu acho que o beijo técnico fotografa melhor. Mas assim, você já teve em alguma novela onde se formou um casal? Onde ali alguém que era um casal na novela acabou sendo um casal na vida real também? Isso acontece direto, inclusive. Já aconteceu várias vezes, mas na novela que eu fiz, agora até... Acho que não. Entendi. Não tô lembrando de ninguém assim que tenha se formado, mas acontece muito, né? A gente sabe de muita gente que se formou em novela ali, o casal. E como é fora, assim, você é uma mulher casada, você tem um Sim. marido, que é o meu amigo, Henry. E... Sim. E como é, assim, você tá lá e isso tem que rolar? Como é que você chega e fala assim, ó, é o seguinte, hoje no trabalho, eu... no trabalho eu cruzei ali com o Thiago Lacerda e rolou um clima. Como é isso? E como faz assim, parte. Gente? Não, tô brincando. Você tá ali e fala assim, ó, hoje eu tive, no trabalho, eu tive que beijar o Cláudio Lins. Rolou isso? Sim. Como é isso, assim, numa relação? Então, eu acho que o Henry, meu marido, não é ciumento. Uhum. E eu acho que pra atriz ou pra ator, ou você vai casar com uma atriz ou um ator que vai entender do teu meio. Você meio que sabe que vai rolar. No caso, o Henry não é ator, mas ele... super entende a minha profissão, ele confia em mim, ele não é ciumento, então eu acho que ele super me apoia e me incentiva pra trabalhar. Não, só okay. que eu acho que se você for se relacionar com uma pessoa ciumenta, não vai dar certo. Porque você falando que é técnico, a pessoa não pode não entender, né? Não, ok, entendi. E até porque você tem preparo pra isso, né? Ele sabe que isso vai acontecer, não acontece de repente, Sim. né? Assim, tipo, putz, hoje alguém decidiu de improviso. Não é assim, ele sabe que isso vai rolar. Não, ou você inclusive, tem roteiro. Quando ele te conheceu, meio que você já fazia isso, você já rolava, então era normal, já. Assim, tava totalmente preparado. A gente se conhece desde criança, mas quando a gente realmente começou a namorar, eu já era atriz há algum tempo. Então, isso já então, acontecia. Mas eu já aconteceu de eu ficar assim. Tipo, ah, a gente tá vendo a novela e fala assim, ih, agora é isso vai que ter uma cena aqui. Não é estranho? Eu já é super estranho. de estar assistindo junto com ele a novela. Eu falei, hoje vai ter uma cena que não sei se é muito legal você assistir, porque aí a pessoa vai ver editado, com música, câmera lenta, sem ver todas aquelas pessoas que estão em volta. É muito diferente assistir, entendeu? Editado no ar. É muito, né? Aí ele, só que ele falou, não tem problema não, eu assisto. Ele sempre assistiu tranquilamente. Eu acho que eu não iria assistir. Se eu estivesse na situação ao contrário, eu não ia querer assistir a cena editada já. É, deve ser estranho mesmo. E a cena do seu casamento, tipo, aquele vídeo do seu casamento, assim, sabe? Que as pessoas põem assim na festa de casamento. Aí tem o vídeo contando a história dos noivos, assim. Deve ser uma chatice, né? Porque quando você fez novela com Jaime Bonjardim, né? Você fala, putz, nunca vai chegar perto. É, eu já casei, inclusive, várias vezes. É, então... Putz, esse não é o melhor vestido que eu já tive. Eu já usei uns 5 vestidos de noiva, eu acho. Não, mas nada se compara com o teu casamento de verdade. Não, eu sei, tô brincando. A emoção é muito maior, é. Bianca, ter você nas nossas vidas, no dia a dia, assim, é como ser amigo do Joey, do Friends. Você é o meu Joey. Adorei essa comparação. Não é? É tipo isso. O Joey é muito bom isso que ele compra. É muito bom, adorei essa comparação. Ele é o Dr. Drake Ramore. A gente vê ele na TV fazendo coisas incríveis, dando tapa isso. Na galera. E depois ele tá aqui com a gente, comendo churrasco, né? Isso aí, comendo. Você é o meu Joey. E falando bem do teu churrasco, inclusive, né? É, obrigado. Aliás, eu ia te perguntar dessa história do churrasco. Eu descobri que você era gaúcha nesse dia, quando você falou. Porque você não tem o sotaque. Nunca... É, mas isso eu acho que... Quando eu comecei no Rio, pegavam muito no meu pé, né? Porque eu era bem gaúcha. Uhum. E aí eu tive que fazer aula de fono. Sempre fiz bastante preparação pra tentar diminuir o sotaque. Então eu acho que eu já meio que neutralizei. De vez em quando eu dou umas escorregadas, sai alguma coisa mais assim, sabe? Se eu tô mais nervosa, se eu tô falando mais rápido. Até em cena, assim. Em cena eu já neutralizo muito quando eu tô com texto decorado. Mas de vez em quando, se tem uma cena mais de emoção, assim, de vez em quando dá uma escorregadinha. Mas eu acho que de tanto que eu estudei e fiz fono, deu uma neutralizada bastante. Mas se você passar 2 dias com a família do Rio Grande do Sul, já volta tudo, né? Então, o meu marido é gaúcho e ele fala muito gaúcho. O Henry, ele é gaúcho, assim, tipo, igual caricato. Gaúcho assim. De raiz. É, de ele raiz, é super total. Gaúcho. E o mais engraçado é que a minha filha nasceu no Rio, então ela é carioca. Ela fala assim, eu sou carioca, mas eu sou gaúcha de coração. Ah, que bonitinho. E aí, desde que a gente veio morar aqui, ela tava com 3 anos, ela fala, quando ela fala português, ela fala com sotaque gaúcho. Aí as pessoas acham que ela morou no Rio Grande do Sul muito tempo. E ela nunca morou no Rio Grande do Sul. Acho que é só pelo Henry, eu acho mesmo. E falando com a minha família no FaceTime, essa coisa toda. Ela é muito gaúcha. Que legal. É muito engraçado. Que legal. É, quando eu vou, a minha família é de Santa Catarina, né? Quando eu vou pra lá, eu volto falando totalmente. Eu não sei imitar sem forçado, mas eu volto falando totalmente igual eles. É muito rápido. Né? Quando eu cheguei no Rio, então tinha coisas, expressões, assim, que o gaúcho fala capaz, né? Bem capaz. Capaz. E aí eu dizia, tipo, Bianca, eu vou te dar uma carona. Eu, não, bem capaz. Ah, não, mas eu sou capaz de te dar uma carona. Não, bem capaz. O bar, né? Eu falava muito bar. O famoso cacetinho, pão francês, que a gente chama de cacetinho, chegava na padaria e pedia cacetinho. Então são coisas que a gente vai perdendo depois, é engraçado. Mas é uma coisa que você liga e desliga ou você não consegue mais fazer? Não, agora já é meio que automático, assim. De vez em quando sai alguma coisa que outra, mas eu já não forço mais, já é meio neutro o meu sotaque. Não, mas se você tivesse que interpretar um personagem gaúcho, você ia conseguir ligar. Ah, beleza, vou voltar. Você consegue? Acho que sim. Com certeza. Que legal. É tipo o House. Com certeza. Além de você ser o meu Joey, agora você também é o House. Que ele é inglês e ele faz o papel no cara americano. Falta só eu falar o inglês, né? Ele consegue desligar o sotaque inglês. Eu moro aqui, mas eu falo que eu não evoluí nada no meu inglês. Porque Miami é quase que Brasil, né? É difícil. Mas você tá dublando uma série agora, né? Eu tô dublando várias coisas. Só que eu dublo em português. Uhum. Então, mas eu já dublei novela russa. Sério? Novela turca, novela chinesa, desenho, animado, série. Mas aí você não sabe, coisas. Você dubla, você tá vendo a pessoa na TV, mas você não sabe o que ela tá falando, né? Se é em russo, Então, só tem a legenda ali pra eu ler, só que eu não sei o que ela tá falando exatamente, eu não tenho ideia. Se tiram a legenda, eu não tenho ideia do que ela tá falando. Aí quando eu dublo espanhol, óbvio que daí dá pra entender, e o inglês eu entendo muita coisa também, e algumas coisas assim, outras não. Mas quando é outra língua, assim, imagina, chinês, novela chinesa. Uau! Né? Mas conta uma coisa legal que você tá dublando pra galera poder procurar e assistir no Brasil. Ah, e uma coisa muito legal que eu fiz e que já passou a temporada agora no Brasil é o Doctor Who. Ah, você que fez? É, que legal. É. Quem que você fez? Eu fiz a última temporada, temporada 10, eu fiz a Bill, que é a menina protagonista junto com ele ali. Eu fiz toda a temporada, muito bacana. Foi Uau. Muito legal, eu adorei. Que legal. É, a série muito bem feita. E o que mais? Dublei um desenho agora, que é aqueles Little Pet Shop, muito bonitinho. Já dublei desenho, tipo aqueles desenho japonês, sabe? Tipo anime, assim. Uau, que legal. Anime, isso. Agora eu tô fazendo Bake Off, que é um reality de bolo de Londres. Eu faço apresentadora. E é um reality show. Você dubla falando daquele jeito assim, tipo, é, e agora nós precisamos trazer mais um bolo? Você fala desse jeito assim? Então, não. Eu tive mais dificuldade pra fazer reality do que dramaturgia, porque a minha praia é dramaturgia, né? Como eu sou atriz, aí o reality eu tive que aprender mais a fazer, porque eu nunca tinha feito reality, mas mesmo assim eu dou uma naturalidade mais da interpretação, sabe? Não consigo fazer um tom, como eu tenho essa coisa mais naturalista da interpretação, tem uma coisa de um pouco diferente do reality, mas não tão impostado como algumas coisas que a gente vê. E eu fui dublada em vários lugares. Terra Nossa já foi dublado no mundo inteiro. Cara, é muito ser, engraçado. Deve me ser ver muito dublada. Louco isso, né? Muito louco. Eu não? Já vi, nem sei que língua que eu vi, mas eu já vi algumas coisas que já me mandaram, assim, é muito engraçado se ver dublada, sabe? Bianca, de novo, você é o meu Joey, muito legal ter você com a gente. E foi muito legal trazer sua experiência aqui, porque é totalmente diferente do que a gente tá acostumado, né? Sim. Embora agora você seja uma youtuber, você tá no nosso universo. É. Eu adorei. Foi muito bom conversar com vocês, me divertir muito, relembrar, é sempre bom também, né? Relembrar essas histórias todas da minha carreira, muito bacana. E adorei ser definida como o Joey. É, você é o meu Joey. Quando você vier aqui de novo, você pode me dar um tapa? Só se for técnico. Não, tem que ser pra valer. A gente faz os dois. Não, a gente ensaia o técnico, eu vou te mostrar, a gente filma pra você ver como que o técnico vai ficar melhor no vídeo. Tá bom, a gente faz e eu ponho no Instagram depois que o episódio for pro ar. Filma isso, pelo amor de Deus. Não, a gente vai fazer. A gente vai fazer. Bianca, brigadão, foi muito legal. Obrigado, a gente vai assistir Obrigada. Você no To Be Miami e também no reality show, que deve ser muito maneiro. Muito legal, isso aí, vou adorar. Carlos, obrigado, cara. Você foi um ótimo co-host. Valeu, obrigado, hein? Tô aí. Obrigado por deixar eu ganhar de você, cara. você mereceu, foi super justo. Foi maravilhoso. Não só nos pontos, como na invenção das tramas. Você foi maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa. Que rico, foi muito rico participar desse programa, cara. Muito rico. Valeu, Bianca. Valeu, Carlos. Adeus. Beijo, valeu. Gente. Este podcast foi editado por Caio Corraini.